5 alterna 1, 2685. 2685, 2685, obrigado. Boa noite, é o Oceaner 63, 1-0, no ponto de espera da 1-0, pronto. É autorizado a linha de decolagem, altura 20 graus, 109, 63, 10. Linha de decolagem a 10, Oceaner 63, estamos atentos. Portaxi 5827132 do 338, bom. Qual a autonomia? 338. Táxi autorizado. Direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 90, 12. Autorizado, táxi direita, Índia Alfa, torre 1995, ponto de espera, jet 5827. Obrigado, boa noite. Também, boa noite. Estacionamento está 3858, portão 3. 3858, no 03. Assim que o trato da web livrar da guarda, autorizado chamar táxi. Após a passagem da web, autorizado chamar a táxi, está 3858. Puka Aru. Boa noite, Oceaner 6310. Oceaner 6310, contato radar, sube e mantenha 350 saída da PUCA. Autorizado a linha decolagem, altura 20 graus, 10 mais. Autorizado a linha decolagem, UFC. Estabilizado no curso localizador, voo 9084. Sente, passa Duna, completo sinal, procedimento, chame torre, 118-95. 118-95, passa na torre, voo 9084. Curto 37, recolo 50, controle 1935. 1935, boa Páscoa, obrigado. Salvador, boa noite, voo 9084, 3 milhas para cima, Brasil Santos. Gente, reporte 3, checado final. 9084, reportará. Ael 360. Da El direto, 5827. Autorizado. Cena 6303, acione de identificação, chegada bomb, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 3. Espera do 10, chama a torre, 1-1-8-9-5, altímetro no 0 no 3. Sim, aqui de Alfa, no ponto espera 2-9-5-3-8-5-8, obrigado, boa noite. Boa noite. Observador, boa noite, está 328, ponto espera 1-0. Além mantém 328. Mantém 328. Quatro, solo agora aos 5-4. Livrar direito na minha escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 09. Livrará Alfa, Juliette, 09-90-84 na minha escuta. 5 alterna, 2-6-5, obrigado, boa noite. Pista liberada, autorizada a decolagem, 5-10. Observador 5827, poderia proar bridge? 5827, passa nível 1-30, chama agora o centro Recife, frequência 1-3325, alternando 1-251, solicite ao mesmo a possibilidade de voar a bridge. 1-3325-251, obrigado. Decolado agora, 57, controle 1935, bom voo, boa parte. Obrigado, bom trabalho, boa parte. Controle, boa noite, está 3858. Oito. 58, acione transponder 5572. Afirmativo. Acionado. Ah, ok, 5572. Boa, 3858, contato radar, super nível 370, perfil MOMO. 370, muito, mas aí você pode voar o Kilo Anália, onde está a Tavo 1, Kilo, bom survival, o Expert. 019, Squawk Identity, via Bom Survival, distance to 4,000 feet, QNH1013, Radar Surveillance. Via Bom Survival, 4,000 feet, QNH1013, pode correr. Xanema 313, desça para 2000 pés, altitímetro 903, forme localizador, Xanema 313. 2000, acusará a localizadora, Xanema 313. Salvador, o SAN-3258 pode voar Cockburn. Guarde. Autorizatura por 6313? Negativo, mantém a chegada. Passa nível 130, chama o centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. entrada, chanel 633. Complete aproximação, chame Torre 1086, bom pouso. Obrigado. Boa noite, chanel 63. 3, tá. Passando por perto, 63. Boa noite, Chané 633. 633, boa noite. Mandou, boa noite, Chané 633. Show 633 e a torre não está atendendo 18612. Boa, Chanel 63, na escuta. Boa noite, Chanel 633. Torre 118, decimal 95, Chanel 63, 13. Chanel 63, 13, controle. Oi, boa noite, senhor. Não está conseguindo contato, 18612. Torre 118-95, autorizado pouso, vento 110 graus com 119. Livre pouso na 10, poxa, 633. 633 na escuta. Zona 3, solo aos 09, libera a direita, táxi Alfa, Alfa. É 3, Zona 3, com a escuta da torre. Solo Salvador, Chanel 633, livrou. Bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 63. Descent to 2,000 feet, cone 81013, report localized cross. Clear down 2,000, informador, gol 9084. Tem uma informação, está no autorizado de tráfego para Fortaleza na posição 9. Mano 604, nível autorizado 370, quanto para cópia? Para cópia. Mano 604, para Fortaleza, autorizado nível de voo 370, via Upslu 19. Decolada 1-0, após curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, controle 1-1-9-35, torre 1-1-8-95, transponder 5005. 5001. Posição 370 para Fortaleza, Upslu 1-9, decolada 10, curva esquerda, Momo, Frutti.